Reportando o taxi Juliette, tango novembro da cor. Mike, aguarde. 3805, chama Centro Recife, no 251, alterno no 3325. 1251 no 3325, Centro 3805. Ótimo, bom voo. Obrigado, bom dia, Centro 3290. Mapa o meu solo voltando. Entrei em contato no exato momento com o Centro Recife, ele vai checar seu plano com a sala pelo IN e pediu que aguardasse no máximo 5 minutos, ok? Mativo, pedi para ele agilizar o máximo possível. Tango Novembro Eco, mantém a posição antes do ataque, foi Juliette, ok? Bom 924, na escuta para cópia. Afirma, Brasília. Bom 924, Salvador Maceió, autorizado nível 350, a rota Prisca 58. Decolagem da 110, primeira curva esquerda, retira saída Puca, transição Caju 5553 no transponder, o controle em 1 no 9.35. Bom 924. Autorizado Maceió, 350, Prisca 58. Curva esquerda, pode ser da Puca, Caju. Correto, reporte quando pronto para acionamento e puxa do 9240 no portão. Vai, reporte. Tango Novembro Eco após o Airbus da TAM, ingressa via Juliette, contorna o pátio principal e reporta na Taxi Lima. Golf Mike pronto para a cópia, sobrevoo para o da Barra, essa é a intenção? Mike Golf Mike, voo local, Salvador, Salvador, sobrevoo para o da Barra, 500 pés de altitude, decolagem da 97, primeira curva à direita. Prossegue via linha do litoral, setor sul, aciona 01 no 4 no transponde, o controle em 1 no 9.35, Mike Golf Mike. Salvador? Boa tarde, 5595, visual. 5595, boa tarde, baixo travou? Um ajuste no 094. Ainda negativo. Pode baixar travar, o vento 150 graus, 79. Boa tarde. Beleza? Alfa, isso foi direto. Ataque se decolagem. Taxi Quebec mantém a posição no ponto espera e chama a torre em 1 no 8 decimal meia dúzia, o Tango Novembro Eco. Mais Quebec chama a torre para a turma. Afirmativo, boa tarde, até a próxima. Achei que travou aqui, 595. 595, quarta autorização de pouso. Aguardo. Mike Golf Mike, a linha decola. Pro litoral, 950 graus, 79, Mike. Mais. 595, pouso autorizado, 790, 950 graus, 89, 1014. Livre, pouso 90, 595. Pare por gentileza. Juliette aguarde. Dona Mena, a gente se aproximando da questão de Juliette. Obrigado. Bom, não, graças. Respeito acionamento TRIP 5489 do Pátio 3. TRIP 5489, Pátio 3, está livre, reporte táxi. TRIP 5489. Controle, é o Michael Fox. Livre ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, ainda novembro. 0-1-4. Tem condições visuais, corredor axé ou microfone? Ai. Boa tarde. Lima Fomeu, eu acabei de entrar em contato com o centro de equipe, ok? Já fui coordenado, porém, apenas mais alguns instantes para autorizar. Meia alinhar e manter um lateral. O Lima Alfa Romeo, poderia confirmar só o tipo do tráfego? Já em contato com o centro agora, mais um minutinho para a sua autorização. É 13 no 5, agora sim, solicitação Guarulhos 360. Permitiu. Gente, o número 2 para a porta, informação que você é Mike, aguarde. Permitiu, que você é Mike. 7. Falo, Salvador, Felipe, 5595 do Globo, boa tarde. Taxi Kilo. 7 Alfa, mantenha a posição de Kilo. Salvador, boa tarde. Até 3193, autorização Galeão. Então, 3193, Galeão, aguarde. Mantenha escuta o número 3 para cópia. Mantenha escuta. O trip 5595 só confirmando seu portão, sua posição vai ser a meia dúzia do pátio 3. Vai manter posição de taxi Juliette aguardando o Cogina. Está livre ingresso via Kilo, atendendo apenas o ATR da companhia, ok? Sem interferência. 37-35-5. O Lima Alfa Romeo na escuta para cópia. Lima Alfa Romeo Salvador Belo Horizonte, o nível 430, autorizado. A rota Up Zulu 21 até Confins após VPT. Decolagem da 1-0, primeira curva direita, descida saída Arbo. Após Elefa, onde intercepta a rota Zulu 21. 5011 é o transponder, 5011, 10935 é o controle, Lima Alfa Romeo. Depois ele deu uma branca de exercício para lá. Sim, ativo, né, escuta? É a sequência ou é um só? Controle, é o Michael Fein. Prossiga. Se for da jornada final aí. Mantém escuta. Chame o controle 1935, até o regresso. Chamar o controle 1935, Índia, novembro, até o regresso. Executa o perfil da saída Arco, ok? Mativo, hangar da aerostat, tem informação do PLB? Lima Romeo tem direcionamento, a galera está no mundo copo para o táxi, chama turno, no 8 decimal, meia fila, tá do copo para o táxi. Desejava desculpando a demora. Táxi, o trip 5489. 5489, prossiga. Ah, o táxi está com 4,6 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Sim, Estimativo 5489 da Trip, taxi em frente via Índia no ponto de espera quando o campo chama a torre em 10862. O altímetro agora marca 10 no 3, bom voo. BP. 5595 também da Trip, atenta a sinalizador, prevista a meia dúzia, posição meia dúzia no presente pátio. Técnica visual com o parqueador. O 6305 da Xené pronto para a cópia. Permaneceu. 6305 Xener, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360 via UPVLU 21. Decolagem da 10, primeira curva direita, prefira sair da Arbo após Elefa, onde intercepta a UPVLU 21. 5002 no transponder, 10935 ao controle, 6305 da Oceaner. 360, 30, de Paulo da Té, primeira curva direita, UPVLU 21, Arbo Elefa. 5002, 1935. Correto, reporte quando pronto para acionamento, puxe o 6305 da Xené. Reportará. TAN 3193, na escuta para cópia. Copia, TAN 3193. TAN 3193, Salvador Galeão, autorizado nível 380, via UPZULU 10. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, terceira saída da Euleda, após Leda, voa Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Air, quando intercepta a rota UPZULU 10. 5573 no transponder e o controle em 1 no 9.35, TAN 3193. Ok, autorizado Galeão 380, UPZULU 10, decolando da 10, curva direita da Euleda Bridge, após a rota. O transponder 5573 e controle 1935. Estimativo, confirma apenas a rota. UPZULU 10. Correto, após quando pronto, pressionamento puxa. Panqueco Delta, boa tarde, a intenção é Manati? Panqueco Delta, Salvador Manati, 1000 pés, altitude, decolada 17, primeira curva direita, corredor Axé, 0125 no transponder, 6935 no controle, Panqueco Delta. Mike Golfo Mike autorizado, paralela. Mike, braço. Galeão. Segundo 394, aguardo que tem um colega protegendo a autorização de tráfego. Oh, perdão, estou fazendo. O Mike Cudeto poderia confirmar só a frequência de controle? Origina, decimal 35, frequência de controle, pátio 4, PLB. Ativo, chama a TUI agora 108.612 para acionamento e táxi, bom voo até a volta. Mike Cudeto. Agora sim, Golo 394, Galeão 360, nível solicitado, Mike, informação em curso, pronto para cópia. Entra Mike, pois que eu pronto, Mike. Golo 394, Galeão 360, nível autorizado, rota UPZULU 10. Decolagem da 10, primeira curva direita, prefira a saída da Euleda, após Leda Rua Bridge, onde intercepta UPZULU 10. 5554 no transponder, 1935 ao controle, Golo 394. Golo 394, aprovado 360, Galeão, UPZULU 10. Decolando pista 10, curva direita. Da Euleda, após Leda, voa Bridge. 5554 no transponder, 1935 com o motor. Só confirmando, a saída copiada foi a da Euleda após Leda Bridge? Afirmo, da Euleda, Leda Bridge. Correto, 1-1 é o portão, é após quando pronto. Fracionamento push, Golo 394. Positivo, muito obrigado, seu portão. Afirmativo, contorna o pátio principal, ingressa na Índia, no ponto de espera, quando pronto dá 10, retorna para a frequência torre em 108.612. O Lima Alfa Romeo, o altímetro agora marca 10 no 3. Afirmativo, tem conhecimento aqui do aeródromo? Sente então. Solo, seu 3193, puxa acionamento, gate 3. 3193 no portão 03, aguarda, temos um CIT que está ficando até o ponto de dano zero, aguarde, puxa 3. Sim, aguarde. Siga. Possibilidade de voz contida presente, ó? Aguarde a transição do centro. Afirmativo, aguarda. Juliette, a intenção é treinamento no corredor forte? Alfa Victor, voo local, Salvador, Salvador, 1000 pés, decolagem da 17, primeira curva à esquerda, para treinamento no corredor forte 0151 no transponder 10935. É o controle Alfa Victor Juliet. Reto 4402 a bordo. 386 agora para acionamento táxi, bom voo. 4-2. Fundo lado, tem sinalizador. Alfa, Kilo, 4-3, pode ser. 3193, agora sim, tráfego ultrapassado, 03 é seu portão, é após quando o ponto para o táxi, 3193. Coitará, 3193. 3209. Vitor Juliette, acione o chame táxi. Palco meu, ponto de espera já foi a 20 metros atrás, ok? Alinhar e manter uma vela. No meio é Centro Recife, em 12545, alterno 2685. 2545, 2685, obrigado, bom serviço. Até mais. Olha o Trip 5489. Boa tarde. Trip 5489, contato radar, sobe para nível 200, vigilante. 489. Eu vou direto ao Arbor. Direto ao Arbor 5489 da Trip. O sinal está liberado da restrição de saída. 7, Trip 5489. Táxi, doutor 3193 com 127330, alternando Guarulhos. São 3193 autorizado, táxi via Índia, no ponto zero da pista 10, semi torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro no 013. 286 com 23. ingresso Alfa Victor Juliet. Alfa Romeo, decolagem autorizada, 180 graus, 10 knots. Mike Eco Delta, chame para ingresso, fechão 7. Seguiu o Alfa 8 Juliette, o Mike Eco Delta. Dois, 4, linha de tomate, vamos para o ataque. 3193 aliar e manter no zero. Não, tá, já normalizou a situação aí de vocês aí, porque estava bloqueado aberto aí de vocês. Muito obrigado. Três da colagem autorizada, 150 graus, 10 nós, pista 10. Gente, só vou fazer o procedimento completo. Só vou fazer o procedimento Yankee VOR completo, com espera e afastamento. Gente, não está autorizado não. Se o senhor desejar, pode prosseguir na STAR. e interceptar sinal do procedimento. O completo não está autorizado. aos 24, 19:35, uma boa viagem. 19:35, boa. Controle, boa tarde, 3193. Contato radar, sobe para o 380, vigilância. 380, pode voar, Leda. Oi, Leda. Leda, obrigado. Prossiga. Siga, afirmativa. Controle, é o Mike of Mike. Mike of Mike. Ok, tá. Possibilidade de voltar para a mesma posição da que está na paralela? Tá fazendo tempo aí? Quanto tempo? 2 minutos. Sente livre. Aí que. Curva direita, 1935, 5021. 24 alinhar e decolar. Pistão 0, 170 graus, 10 graus. A linha decola, fica 10. Autorizado ingresso, reporte pronto para decolagem. O Delta não foi autorizado o Alfa Victor Juliette decolar, foi autorizado o Alfa Victor Juliette alinhar e manter cabeça no lançante. Nós 24 da Gol, 2:30, 19:35, uma boa viagem. 19:35, boa. Rodor, Gol 924, decola 954. Gol 924, sobe 350, vigilância radar. 350, Gol 924. Alfa Romeo chama Centro Recife, frequência no 288, alternado 260. Até mais. Alfa Vitor Juliette, decolagem autorizada, pista 17, 170 graus, 89. O meu Papatango desça para 4 mil pés, ajuste no 013. Pode voar, abrir. Mantenha a flor de leda. Aguarde a autorização junto ao centro. 393. Aguarde, abrir. 3154, da TAM, identifique, desça para o 050, chegada mais. 0, Mari, pode voar, tá? Somente mantenha a trajetória da Mari devido à aeronave na saída árvore. E aguarde para voar, tá? Como é que o Delta Alinhar e mantém no sétimo?